15 até a atmosfera da ONU 0, a gente chama 0 na hora, 6327, torre 192. Salvador Azul 698, localizador de Estona Zero. Confirme para o sol. Puxa, 4.72 a bordo, alterna 5.3 e 20 para o táxi. Tente a chalé 6314. Visual com Airbus atuando pushback no portão 05. Afirma visual, 6314. O chalé 6314, após a autorização livrar totalmente o setor do táxi, autorizado via Índia, no ponto espera chame torno 1895, ajuste 1011, convoque. Gente 1011, a sincronização está livrar totalmente o setor de táxi, prossegue via Pátio Índia, até o ponto espera da pista 10, quando lá 1895, chalé 6314. Salvador, voo 1169. Voo 1169, aguarde costa, Guarulhos. Isso, se escute, sente da Gis, está no portão 7. Sim. Boa tarde, eu sou 3145, autorização Galeão, pelo 34G, informação Quebec. 3145, aguarde, copo. Azul 6918, mantenha a posição aqui da Juliette. Posição, Azul 620, posição 9, posição 9. 620, aguarde. Para o táxi, o chalé 6321, 122, a bordo, estamos fora do canal da Gama. Tente a chalé 6355, táxi via Pátio 1, Índia, no ponto espera, chame torno 1895, ajuste 1011. 1011, táxi Pátio 1, 1895, ajuste 1011. Confirme visual com as voz da Avianca taxiando via Pátio 1 na esquerda. Azul 6918, dê passagem às voz da Avianca após Juliette, portão 03. Azul 6918, após as voz da Avianca, Juliette, portão 03. Portão, ok? Então o procedimento nosso aqui é coordenar com a infraero para a liberação, ok? Já 3, 1, 5, 5, pode dar o táxi. 355, comente a posição. Índia 2231, copia. Copia. Passarinho 2231 no Barreira, Serra Novembro Bravo Romeu, nível 160. Decola da pista 10, perfeito saída Momo, transição Batata, curva esquerda. Batata, uísque 42, Lapa, pode conforme a rota. Transponder 5067, controle Salvador 119, decimal 35. 060 para Barreira, decola 10, curva esquerda, Momo, Batata, uísque 42, apoia Lapa, 5067, canal 35. Passarela 2231, cotejamento correto, central. Estimo, ponto médio da pista no zero, reportalizando o eixo, curso na Shelf. Correto. 6 on the ground, S41. This is IRS, right, Cal Grad 121, Mishima 1. Guardião 09. Guardião 09, continua sua decolagem aos 4-5. Segue o controle cheio e toma o controle em 1-9-35. A fé controle é uma proteção. Muito grato. Certo. Configura a nave, chama o motor. Sente com 02733, da presente agilizando autorizado o cruzamento da 1-0, reporta na Delta. Para o táxi, remoto 1-2. Gente, eu vou dar um boost mic alto, confirma intenções. Confirma? Gente, eu vou dar um boost mic alto, reporta na final do 17. Confirma a nave? Pode chamar o controle, tá? 3-1-5. Asa rotativa é se aproximando do farol de tapão, reporta no escalão com o mesmo, mas é que é sério. Vale, vou colocar. Portanto, eles não têm tempo para chamar o controle? Então é pouso 97? Tempo? A gente reporta na vertical do farol de tapão após o tráfego. Reportará a vertical da frontação após o tráfego do farol de tapão. 4-1-5-5, decolador 471, controle em 1-1-9-2-9-3-5. 3-1-5-5. Focado 1-0 graus, 3-0 graus, de correção. Arima de 1-0 graus, fogo 0 graus. Fogo 0 graus, corrida abertiva a partir da cabeceira 1-0. Como assim? Fogo 2-7-3-3, aprendendo aí. Chamou o Paulo, ele no 0-1. Ah, o Paulo 2-1. Eu só vi a serra na recepção de apoio, o jogo atrás, tá retaguado, seu exato. Sete para Romeu, até o Gilberto Serra, autorizando o cruzamento da final do 1-0, informa o tráfego na final do 1-0. Tipo Thiago 3-1-0, cruzando a final do 1-0, reporta livrando. Reporta livrando a 1-0, o botão do Gilberto Serra. Romeu, vou sair de alto ao final da 1-7, mais travada, agora eu passei da lição para a revestida, como é que está o tráfego aí? Permitido, então o Gilberto Serra, autorizando o tráfego do 1-0, o 1-0, bem complicado, se possível, o curso. Ah, pessoal, está complicado, está a posto não, professor? Positivo. É, o vento 140 graus, 1-0, reporta. Correção, até. Vento 140, 3-0, posto. Opa. Continua o gosto, mas já é o 4-5? Ô, a galera está a posto, 4-5. Meu nome é 2-0, livre decolagem 1-0, vento 140 graus, 1-0, não. Livre decolagem 1-0, beleza. Afirmação, anima a cena 1-0 e a Charlie. 551 já ligou na Tatá, está desequilibrando frequência. Autorizado o céu, Juliette Serra, Vila Base? Autorizado, Juliette Base, corta o solo controlado na cabeceira 97, Hotel Juliette Serra, 1140 graus, 109. O Juliette Serra reportará no solo controlado da 17, Hotel Juliette Serra. São 3145 de decolagem, 0.130 graus, 109. Decolagem 1.04.14. Com o número 69, afirmo. Chame pronto para o táxi, por favor. Chama na táxi, com o número 69. Tá sendo 2-3-1, tá pronto, vamos embora. Está sendo 2-2-3-1, mantenha o ponto de espera. Gente, 2733, 2130 com nós. Lucas Vitor, consideração Polo 57. Após livre esquerda para Papa de 5-2-1, sequência. Gente, Força Aérea 2733, Lisa na Eco, chama só o 2-1. Correciona 6-2-1-0, final 1-0. 6-2-1-0, agora está livre, que é legal, 1-0-1. Então, está confirmando agora que está livre, 6-2-1-0. 733, ingresso sino pátio via Juliette e a retaguarda do Boeing da Gol, chame a torre, 1895 novamente. Então, Rafa, 3560, agora 2 CSM, então 372. Que é isso, 3560, agora que está livre, que é legal no 09. Roda. Desvolta o final, bom, 1169. 1169, você tem que agora, por exemplo. Aguenta. Hoje ela vai ingressar agora na traseira. Ah, é verdade. Poxa, já monitora a torre. Papá, Juliana, 62, vamos lá. O Xané 62, vamos lá. Mantenha a posição antes da Juliana. Tá, marcou. Você vai fazer uma atenção, vamos lá, vamos lá. Fazer um 360, ou melhor, um 180 e regressar aqui pro através, vou fazer um 180 e regressar aqui para a entrada do pátio 3, faz um 180 novamente no pátio 3 e aguarda para ingressar no principal. Faça um 180, regresse para a entrada do pátio 3, regresse para o pátio 3 e lá faça um 180 novamente, tomando a proa da torre. Aguarde para ingressar no principal novamente. É que eu tenho dois R2 para ingressar aqui no pátio, no portão 4 e 5. É, em mais um instantinho o senhor prossegue pro ponto de espera. Vamos realizar. Salvador, Salvador, está 3190. É 3190, está de frente via alto chamamento da Juliette. Alfa da Juliette. O 2733, se o senhor também quiser manter aí o través do gate meia dúzia, também está autorizado, ok? Aguardando para prosseguir o táxi. Então, vamos fazer isso, conforme você falou. Vamos livrar aqui a estrada do Juliette, que é o Juliette, aí eu vou fazer a coisa. Positivo, no pátio 3 façam 180 novamente, aguardando instruções de táxi. Não, o Xaná 6210, portão 4, autorizado, após o Karma. Portão 4, Xaná 62. Xaná 3190, portão 05, prossiga Alfa Juliette. Alfa Juliette para o 05. Tá, Jéssica Bravo Eco, prossiga. E aí, aguarde um minutinho, cópia, tá na Aerostar? Okay, só um minuto, a saída tá, é o Leda Motiva. Passar um 321 aí da TAM, na Juliette, pro Gate 5, após o Cáchego, prossiga via Fátima Índia, e no ponto de espera da 102-2895. Eita, bom, e o passeio de Francina e via Rio, para a 2895. Decolada 08, controle 1, 19, 19, 19, 19. 19, 19, 19, 19. Só foi Juliette, 3500. 3500, portão 08 autorizado, táxi, pela Juliette. Juliette, parte 08, 3500. Conselho 2733, autorizado a alinhar, iniciar a corrida abortiva, vento 120 graus, 0 mais longe. Ilegalmente corrida para você, Conselho 2733, informo o sistema 0, alterando em toda a suspensão. Eita, saída da EL, transição motiva, controle 119, decimal 35, a torre 18, decimal 95. E o transponder 5107. Está chame a torre, o acionamento, torre e age. Boa tarde, Lívia, chama a táxi. Confirma a intenção de nova corrida abortiva? Afirmativo, autorizado via Alfa. 2733, autorizo o retorno via pista, reporta alinhado pronto na mesma. Vai fazer um CCC que está progressando aqui. Gente, reporta alinhado pronto. Tenente autorizado, táxi via pista, reporta Leandro, pronto. Bravo Eco, autorizado, tá? Chama na papá, ajuste no 09. No 011, reporta na papá, ótica Bravo Eco. Confere 2736, autorizado corrida abortiva, vento 130 graus, 08 mais. Bravo, é autorizado ingresso, é ponto L, pronto, cabeceiro no 7. Autorizado livrar na hotel, confirma intenções? Vou deixar o paciente aí, vou deixar pra... O paciente aí, porta. Quente, segue via hotel, estacionar frequência livre, força aérea 2763. 66 na escuta, na torre? Muito boa tarde, Gol 9166, estabilizando o baixado para lá. Gol 9166, boa tarde, informa o sistema zero operando em toda a sua extensão, autorizado pouso, vento 140 graus, 08 nós. Teve pouso no zero, Gol 9166. Rocha Bravo Eco, mantém a posição. Rogério, Rogério, Rogério. Para nós, confirma intenções. A nordeste do campo, a intenção é realizar toque no batalhão de choque, para desembarcar tropa, posteriormente a remédio para retornar a Salvador. Já o 09, entendido, solicita toque e a remetida no batalhão de choque, confirma? Afirmativo, fica ali ao nordeste do campo, afastado 3 milhas. Gente, mantém minha escuta, guardião 09, reporta para retorno. Para retorno, correto. Oscar Bravo Eco, vento 140 graus, 089, retorizando decolagem no 7. Uno, uno, minha amiga, só no 31, direito, uno, 21. 219, vou no 7. 1-2-1-1. 1-2-1-1. Paulo, muito bom. Boa, não. Ataque Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9. Sinal 35, meu amor. Sinal 35, obrigado. Então, 09, eu tenho 3 milhas fora, informo o Boeing na final da 1-0. Tá, 7 do Boeing, tá, até no display aqui. Está na vertical do local de pouso. Gente. Foi passado Gol 869, está passando Serra 2372 no GPS, no RNAV, é a pista vista, baixa para lá. 869, avistado, autorizado pouso, pista no zero, operando toda a sua extensão, vento 130 graus, 08 nós. Referiu e pouso, pista 10, opera toda a extensão, obrigado, 869. autorizado, Recife 330, o nível, upper Luno 7, aerovia, decola da 10, curva à esquerda, saída pouca, transição Caju, controle 119 decimal 35, transponder 5151. Correto, 4206, chama para o push acionamento. Salve, Salvador, boa noite, sou o Leonardo.